O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Caros ouvintes do nosso programa Stop a Destruição do Mundo. Hoje eu gostaria de falar para os senhores que nós estamos lançando uma campanha chamada Stop a Patologia do Poder. Já que nós estamos vendo que a população começa a despertar para o perigo da patologia dos poderosos, principalmente dos poderosos do sistema financeiro, que corromperam e compraram todos os outros poderes, o judiciário, o político, o poder social, o poder científico, já que esse poder vem dominando e corrompendo os demais poderes, causando uma situação patológica muito grande, uma enfermidade acentuada na sociedade, dentro da nossa vida, do nosso trabalho, nossas residências, nossas escolas, nossos hospitais, estão todos impregnados disso que Kep chama nos seus livros, a patologia do poder. Então, a patologia do poder é tema, é um conteúdo de estudo psicanalítico e sociopatologia, quer dizer, um estudo psicossocial. E esse estudo psicossocial é importantíssimo que todas as pessoas do mundo, todas as pessoas do povo conheçam, para que possam ter elementos para poderem até se defender desse poder patológico. Eu gostaria de, então, convidar os senhores, que se quiserem receber gratuitamente um exemplar de um resumo do livro A Libertação dos Povos, a Patologia do Poder, de Norberto Kep, escrito em 1986 em Nova York, por favor, acessem o nosso site www.stop.org.br, porque lá vocês vão ter um cadastrinho para preencher e vão receber pelo correio uma cópia dessa publicação. Dr. Kep, o senhor parece assim, né, um líder intelectual, e é, não é que parece, é um líder científico intelectual de milhões de pessoas que estão se levantando, né, estão se conscientizando e se levantando contra a opressão desses poderes doentios, né, essa ditadura capitalista, comunista, enfim, a ditadura do capital. O senhor gostaria de falar alguma coisa sobre isso para os nossos ouvintes? É um trabalho tirado, né? Eu escrevi no meu livro A Liberation of the People, em Nova York, A Libertação do Povo. É um trabalho tirado nas descobertas da ciência chamada de psicanálise. A psicanálise, é importante os senhores saberem que é uma ciência à parte das outras ciências. Existe uma certa relação, por exemplo, com o trabalho da medicina psicossomática, mas psicanálise não tem nada a ver com a medicina, principalmente a medicina atual, né? Que é uma medicina totalmente organicista. A psicanálise foi criada por Sigmund Freud. Ele era um médico neurologista. E essa pessoa, né, Sigmund Freud, ele disse o seguinte, que se colocasse o trabalho dele no campo da medicina, seria um trabalho perdido, porque o trabalho dele abrangeria não só o campo, vamos dizer, da saúde, como o campo político, o campo social, o campo histórico, todos os campos, né? Inclusive o político, né? O campo da sociedade, da estrutura social como existe atualmente. De maneira que é uma ciência integral, né? Uma ciência à parte de todos os outros campos. Então, é uma ciência que fala por si. E Sigmund Freud, ele dedicou toda a vida para ampliar, né? Aceitando no convívio dele, pessoas que, inclusive, não tinham nada a ver com a saúde, para mostrar que, quer dizer, não eram médicas, né? Não eram pessoas formadas em medicina. Ele tinha a intenção de mostrar que era um campo à parte. E também não era um campo da psicologia, né? Porque se colocasse num campo só, seria uma ciência muito restrita. Mas é um estudo da vida psíquica e de todas as consequências. Quer dizer, é um estudo sobre como a vida psíquica dirigiu e dirige a humanidade. Eu posso dar alguns exemplos. Existem três fatores, assim, três, vamos dizer, quadros na conduta do ser humano. Existe o ser humano muito infantil, que é o ser humano, assim, ligado às drogas, né? Ligado à comida, chamado oral. São seres humanos que têm uma vida mais ou menos de 0 a 1 ano de idade. Até essa fase, até os 2 anos, a criança, ela dá muito mais importância à alimentação do que a qualquer outro elemento. E uma pessoa que não consiga parar de comer, né, de beber, né, as pessoas alcoólatras, as que tomam drogas, são pessoas muito infantis que vivem nessa fase do desenvolvimento psicológico. E existe uma outra fase, dos 2 aos 4 anos, que seria do desenvolvimento sádico, né? É a segunda fase, quando as crianças percebem as funções do intestino, né? Então, são pessoas voltadas para mais o campo da agressão ou também da autoagressão. São crianças, né, que dos 2 aos 4 anos agridem, mordem as outras crianças, atacam. São crianças que até os 4 anos não conseguem deixar de criar problemas em casa. Agora, se a pessoa é ligada muito ao dinheiro, né, ligado ao valor monetário, é uma pessoa que ficou fixada nessa fase, dos 2 aos 4 anos. E, finalmente, uma fase chamada por Freud de genital. Aliás, quem criou essa ideia foi Ferenc, né? Que era um psicanalista húngaro, que, indo para Viena, ele se uniu a Freud para desenvolver esse trabalho dele. Agora, essa terceira fase era mais típica dos nobres, né? Que, vamos dizer, são famílias que perduram através dos séculos e que os filhos se tornam, quando o rei morre, o novo rei ou a nova rainha, quando é física, quando é mulher, né? De maneira que existem essas três fases da vida infantil, a oral, a sádica e a genital. Agora, atualmente, o que aconteceu, né? Depois da fase dos nobres, nessa fase mais voltada para o desenvolvimento, inclusive, intelectual, o desenvolvimento estético, o mundo caiu na fase sádica, que é a segunda fase, e as pessoas, assim, ávidas pelo dinheiro, pessoas gananciosas estão tomando conta da humanidade e escravizando, né? Tanto os políticos, né, como qualquer tipo de poder, para os interesses deles. De maneira que nós corremos um certo perigo de que essas pessoas criem ditaduras do poder econômico-social. São mas pessoas que querem, vamos dizer, a chamada economia de mercado, fazer a economia baseada em compras e vendas, como os grandes templos modernos, que são shopping centers, são esses enormes conjuntos de prédios, né, que contêm só lojas e abafam, né, toda a produtividade, a venda das pessoas menores, são as grandes corporações, como está acontecendo agora nos Estados Unidos, que o povo lá se revoltou contra a especulação da Wall Street, né? Então, tem um autor que falava, indignez-vous, sobre a questão econômica social, um francês, dizendo para o povo se indignar contra essa situação, onde, havendo tanto dinheiro, e o povo ainda passa tanta miséria, né? Inclusive as pessoas que quase não têm recurso nenhum. De maneira que está havendo uma conscientização muito grande, e essa fase terrível que a humanidade vem passando tende a decrescer, e o povo, né, que constitui 90%, 99% da humanidade, o povo que não tem poder, está sendo dominado por 1%, que inclusive domina o povo através da questão econômica. Eu posso dar um exemplo, né, que todas as riquezas da humanidade está voltada só para alguns, para esse 1% da humanidade. E essa parte da humanidade, 1%, só quer o lucro das produções, né? Sejam industriais, sejam da agricultura, etc. Então nós podemos entrar numa ditadura aí terrível, como jamais a humanidade sofreu. Então quem quer falar alguma coisa a esse respeito? Estava lembrando agora isso que o senhor está mencionando, que está acontecendo nos Estados Unidos, em Europa, e eu penso que como médico e como profissional da saúde, nós também estamos fazendo uma convocatória a todos os médicos, dentistas, enfermeiras, a todas as pessoas que realmente estão interessadas na saúde do povo, para que sientam indignação. Se sienta y nos unamos todos contra para parar esa para stop a patología do poder de la salud en esas instituciones corruptas como la Organización Mundial de la Salud, que es parte de la ONU, y que esa Organización Mundial de la Salud debiese llamarse más Organización Mundial de la Insalubridad, porque gracias a ellos es que está en el mundo aumentando a tuberculosis, las doenças de transmisión sexual, o cáncer, los problemas de las crianças, todas las doenças, y eso se debe a que ellos representan solamente el 1% de esos corruptos no poder. Entonces, si el pessoal ahí entendió bien, doctor Geraldo, que tiene experiencia en Nueva York, 20 años, él es colombiano, e trabalhou, inclusive, lá na Colômbia, na floresta, né? Atendendo o povo lá, carente. Então, ele está mostrando que a questão da saúde está totalmente invertida, né? Que o que está acontecendo é que, pelas leis que criaram, o povo não está podendo mais cuidar da saúde como poderia criar. Quem mais quer falar sobre alguma coisa? Então, não pode cuidar da saúde, da educação, de nada, na verdade. Cada vez o povo tem menos condições, isso é notório, né? Então, o que eu acho que admira muito é nós lendo esses slogans, né? Esses gritos de guerra que eles estão usando nos Estados Unidos, nessas campanhas que se alastraram pelo país, elas são, lembram demais o trabalho do senhor, A Libertação dos Povos, o livro que o senhor lançou em 86, lá nos Estados Unidos. Alguns são frases diretas retiradas do seu livro. Isso tem chamado muito a atenção. E o que é bacana ver é que, pelo esse fenômeno da ressonância, o brasileiro está acordando. A gente vê que já há manifestações marcadas no Brasil, né? Também, e foi tanto trabalho de conscientização já desde tanto tempo, né, que o senhor se empenhou e o grupo que o acompanha, que a gente está vendo agora os resultados. Eu acho que isso é muito gratificante, né? Então seria muito bacana o grupo que quiser se juntar à equipe da Stop a Destruição do Mundo para participar desses próximos eventos, que vai haver muitos durante o próximo ano, em São Paulo e pelo Brasil todo. Nota, né, que agora ninguém mais segura, né, o movimento do povo, que quer ser livre para o bem, né? É a hora, né, doutor Kepp? É. Eu posso, inclusive, Selma, ler aqui umas frases do próprio movimento, que é, como o doutor Kepp colocou no Libertação dos Povos, tem, eles falam assim, anulemos a ganância de Wall Street antes que ela anule o mundo. E coloquemos fim ao Banco Central. Quando os ricos roubam os pobres, eles chamam isso de negócios. Quando os pobres se defendem, eles chamam isso de violência. E então, eles falam um movimento de resistência sem líder. Nós somos os 99% que não toleraremos mais a avidez e a corrupção dos 1% que dominam o mundo. Então, é muito bonito ver esse movimento, porque dá para ver na prática a ressonância que o Dr. Kepp coloca, né? Dr. Kepp, que o senhor fala do trabalho que o senhor fez, né, em Nova York, em todos os Estados Unidos, e ver como que, pela ressonância, o trabalho vive, o trabalho é forte, e espera só a hora para acordar e levantar. E parece que agora é essa hora, né? Está no meu livro Libertação do Povo, na página 122. Quem mais quer falar? Então, eu vou falar isso. Há uma frase que o senhor escreveu, né? Somos a maioria, nesse livro, em 86. Somos a maioria, somos 99% controlados doentiamente por 1%, né? Dos poderosos. Agora, doutor Kepp, eu enviei um e-mail lá para o pessoal da Wall Street, Occupy Wall Street, perguntando se eles queriam mandar uma mensagem para nós. Porque há manifestações aqui no Brasil, em São Paulo e tudo. E então nós pedimos para eles mandarem uma mensagem. Eles, logicamente, fizeram uma pesquisa sobre quem nós éramos, o que o nosso jornal era, o jornal Stop e tudo, e mandaram uma mensagem. Até o Patrick Burner, que é da comissão de imprensa de lá, e o Alexandre, que é um médico brasileiro, que faz mestrado em Nova York, ele mandou também uma mensagem para nós. Então, o primeiro trecho, ele se refere justamente ao trabalho que a gente desenvolveu lá em Nova York, na Europa, tudo. Então, ele fala assim, eu sei que muitos de vocês já estão há anos, vocês derramaram sangue, suor e lágrimas para esse novo mundo. Então, nós queremos dizer que esse esforço de vocês não foi nunca em vão, que agora nós acordamos para uma nova consciência. Eu achei muito bonita a mensagem dele. Então, esse movimento lá em Nova York foi começado por nós em 1986, né? Nós tínhamos passeatas lá e mostrávamos para o povo que o país, mesmo que estivesse tendo naquele tempo, vamos dizer, bastante dinheiro, era mais o dinheiro de especulação e não da indústria e da agricultura e do comércio também. Um dinheiro, assim, legítimo. Era mais dinheiro fazendo dinheiro. E é contra essa situação que o povo lá se revoltou, né? O povo quer voltar a uma vida tranquila e não a essa agonia terrível de esperar a favores, né, de algumas corporações que os empreguem. Mas alguém quer falar? Então, doutor Kepp, a gente nota, assim, que muitas vezes a humanidade admirou os poderes, né? Então, eu acho, assim, muito interessante o senhor ter trazido essa consciência da patologia dos poderes. Então, o povo perder, porque quando o senhor falou em 86, nos Estados Unidos, isso era típico. Como o povo admirava aquela situação que os poderosos apresentavam e que não era a verdadeira. Mas, além de ter mostrado, então, que a patologia dos poderes, o senhor mostrou, assim, que não é muito dos políticos, porque isso é muitas vezes confundido, né? Muitas vezes o pessoal pensa que o poder, assim, patológico está mais nos políticos. E não que os políticos, muitas vezes, têm muitos ideais, são intelectuais, que querem também o bem da sociedade. Eles são, muitas vezes, mais enganados pelo poder econômico por trás. Então, essas duas consciências, eu acho que, finalmente, o ser humano começou a ter, né? e vai começar agora, então, voltar para uma situação mais digna para o ser humano. Agora, a gente tem que distinguir, né, Léo, que existe o poder ruim, né, das pessoas patológicas, né, que quando se alçam ao poder, fazem coisas terríveis. Mas existe também o chamado poder bom, né? É como muitos religiosos dizem, que todo poder vem de Deus, né? Mas o poder bom vem de Deus, mas o poder ruim, né, vem do maligno, né? Mais alguém quer falar? Sim, eu queria falar um pouco sobre essa questão de hipocrisia, né, que o Freud levantou, que a doença do ser humano está muito na hipocrisia. Então nós vemos isso muito na sociedade, nesse poder maligno, que eles ficam em cima, normalmente, do povo, tentando achar erros, atacando o povo, em coisinhas que não têm assim, muita importância, mas para numa atitude de hipocrisia, para esconder o maior mal que eles estão fazendo. Por exemplo, essas multas, né, que colocaram em São Paulo, né? Agora o motorista tem que olhar no velocímetro e nos locais onde tem essa possibilidade de ser multado. Então, a questão da multa traz uma distração muito grande do motorista no volante. Então, isso aumenta muito, né, os desastres que têm havido por aí, né? Tirando as pessoas que não têm equilíbrio para ter uma velocidade menos perigosa no volante, né? Quem mais quer falar? Então, doutor Quieto, eu estava pensando que está começando a entrar em decadência esse século que foi baseado só em mentiras, né? Assim, na enganação do povo, e que praticamente eliminou assim, a consciência assim, do mundo. Porque a gente vê, a gente que trabalha diretamente com pacientes, tudo, a gente nota que praticamente 90% das doenças são originárias desse sistema econômico doentio. Que imagina. Isso o senhor tem toda a razão. É. Então, praticamente, os juros, né, que a pessoa paga, né, a opressão social, as comidas envenenadas que, né, que a gente tem que comer, quer dizer que eles praticamente controlaram tudo, então como que a pessoa não vai ficar doente? É impossível, né? Então, praticamente, né, eu vejo que isso aí está mudando, né, que o povo está começando a sair dessa fase oral, né, de dependência, né, e está começando a entrar numa fase assim, mais de conscientização. E isso que realmente vai libertar os povos. Por isso que hoje em dia nós nos preocupamos mais em formar socioterapeutas do que psicanalistas. Porque o Dr. Kepp já comprovou nos estudos dele que a maior fonte de problemática humana, orgânica, de doenças orgânicas psíquicas, vem da sociedade doente, né? Então nós temos que formar socioterapeutas que conheçam as verdadeiras causas dessa problemática e que, inclusive, tenham meio de lidar com isso, né? Que formem grupos mais saudáveis de trabalho, de vida social, de vida familiar, de escolas, de comunidades, a verdadeira civilização que deverá florescer agora no novo século, né, Dr. Kepp? E muitos acreditam que essa nova civilização vai precisar, evidentemente, de uma base filosófica, uma base científica e até uma base espiritual. E que o senhor já fez tudo isso na sua obra. São 35 volumes de estudo profundo, científico, para essa socioterapia. O seu primeiro livro, Dr. Kepp, Psicanálise Integral, que o senhor escreveu em Viena, o senhor já dizia lá que o seu grande desejo era conseguir fazer uma ciência que agisse como uma socioterapia no mundo. Uma socioterapia que aceitasse os aspectos da transcendência, do espírito, do ser humano, para que ele pudesse finalmente viver uma vida, num reino apropriado para o ser humano, né? Um reino divino na Terra. E acho que o senhor conseguiu terminar esse corpo científico, filosófico e até teológico de estudo que poderá ser aplicado em todas as nações do planeta. Todas as idades, todas as profissões, todos os indivíduos que tenham boa vontade e que estejam dispostos a ter uma vida em paz aqui de prosperidade. Gostaria de dar então o nosso telefone da STOP, é 3032-3616, 3032-3616. Se vocês quiserem mais informações, poderão inclusive entrar no nosso site www.stop.org.br e leiam os nossos livros, porque neles estão as bases para essa civilização do futuro, ou que já começou. Então, Até a semana que vem.